nossa casa. Nesses dias vocês vão falar o ai. Amém? Amém. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, a partir de agora, prepare-se. Você vai entrar. Você vai entrar na casa do oleiro. Agora a gente entra na casa do oleiro. Fala para a pessoa que está do seu lado. E quando a gente entra na casa do oleiro, a gente não é mais a mesma pessoa. Dele, a imagem dele e a semelhança dele se manifesta através da nossa vida. Nós estamos aqui com muita alegria, eu queria chamar toda a equipe, eu vou apresentar para você, a equipe que você consegue ver, porque há uma equipe que você não consegue ver, que está lá em Belo Horizonte, torcendo e falando assim, amassa, quebra e faz de novo, amassa, quebra e faz de novo. Tem uma equipe lá em Belo Horizonte, por gentileza, aqui pode se ver. Tem algumas pessoas que vão chegar amanhã, mas enquanto você está aí, está recebendo, há um grupo de pessoas que vai estar na sala, vai estar torcendo e orando por você. Aqui a nossa equipe é uma equipe de vários lugares, então a gente vai fazer grandes coisas. Pastora Vera e Martins já estiveram aqui na Bahia, em Niterói, pastor Eljácio, irmão do pastor Ezenete, a Paula, é, aliançada conosco aqui do Rio, pastor Irene e pastor Fernando, são de São Paulo, Mauá, estão conosco. Pastora Simone, Mauá, Belo Horizonte. Jaqueline, Mauá, Belo Horizonte. E a Patrícia foi importada do Rio e agora já é mineira. E a pastora Zenete também. E tem a Edna ali, e tem uma equipe que vai chegar amanhã. Mais três intercessores, e nós queremos dizer, olhe bem para eles. Intercessor, uma das coisas que eles vão fazer é servir você. Porque uma das missões do intercessor é ser garçom. E quando você vai num restaurante que você nunca conheceu, o garçom, às vezes você vai pedir uma opinião para o garçom, não é mesmo? Não é ele que faz a comida, mas ele às vezes te fala o prato melhor daquele lugar. Quem vai dar a comida não são eles, eles vão apenas nós. Nós vamos apenas servir. É o Senhor que já colocou a mesa com uma comida necessária, farta, deliciosa, para que nós possamos ser curados, ser alimentados, ser consolados, ser fortalecidos. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas eu quero te convidar a ficar de pé agora. Me convidar o grupo de louvor para estar aqui. E que você se estenda as suas mãos na posição de receber. E a equipe vai colocar as mãos na condição de servir e de abençoar você. Nós vamos orar agora, abençoando a sua vida. Coloca as suas mãos assim, na posição de receber do Senhor. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas o oleiro Jesus, nosso Pai, ele sabe exatamente qual é. Nós temos aqui muitas pessoas. Ele sabe exatamente o que você está pensando agora. Ele esquadrinha o nosso coração. Ele sabe a nossa estrutura. E ele quer abençoar você nesses dias. Amém? A pastora Vera vai orar por você agora, abençoando, preparando o seu coração para receber aquilo que Deus tem para te dar nesses dias. Aleluia, Senhor. Pai, nós te louvamos nessa noite pela presença do Senhor nesse lugar. Bendizemos a ti, Senhor, porque o teu trono está estabelecido aqui neste lugar. Nesse momento nós apresentamos o teu rebanho, Senhor. O rebanho é teu. Tu és o Senhor deste rebanho. Nós queremos declarar uma cobertura sobre cada um deles, sobre a sua casa, a sua família. Tudo que leva o nome de cada um, nós declaramos guardado em Deus. que diz que o Senhor é aquele que nos chama pelo nome. agenda para nós. É por isso que nós estamos aqui. E eu tenho certeza que grandes coisas Ele fará. Porque dessa vez Ele pegou o inferno desprevenido. Não estava na agenda. Aleluia. Foi algo assim rápido. Ele sabe todas as coisas. Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar. E Ele te trouxe aqui. E eu sei que vai ser estreito. Mas na porta larga, ninguém chega diante do Senhor. Mas na porta estreita, nós podemos viver cada dia recebendo a graça do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Você quer ser trabalhado pelo Senhor nesta noite? Então Ele vai trabalhar. O oleiro Jesus já está pronto para quebrar os vasos e dar uma nova forma. Fazer algo novo. Trazer uma transformação. Em nome do Senhor Jesus. Bom, para quem não me conhece, eu sou a pastora Zenete, da Igreja Batista da Lagoinha. Trabalho com restauração de vidas e com intercessão. Tenho o privilégio de estar aqui junto com a equipe para ser ministrada. Eu sou a primeira ministrada para poder transmitir aquilo que vem do trono do Senhor nesta noite. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar e que Ele possa ter lugar para agir na sua vida. Pode aceitar? Eu creio que nós estamos começando no horário que começa a vigília, né, gente? Diga para mim que essa noite vai ser uma vigília. Que o Espírito Santo possa nos guiar de uma forma sobrenatural. Enquanto eu vou estar aqui ministrando, os intercessores vão estar ministrando. Lá em Belo Horizonte, a casa da intercessão, o pessoal está ligado. Várias pessoas orando por nós, os obreiros da Estância Paraíso, orando por você que está aqui. E eu sei que Deus fará coisas novas. Mas nós estamos aqui para um seminário de intercessão. É bem diferente de tudo aquilo que nós acostumamos ver e ouvir. É bem diferente dos congressos de louvor, congressos de batalha, tantos congressos. Mas nós estamos aqui. Sabe por que você está aqui? Porque Deus quer te usar como atalaia aonde Ele te plantou. Lá no bairro onde você mora, talvez você está de outra cidade aqui, na cidade onde você mora, na escola, na sua faculdade, no seu trabalho, Deus quer te usar como atalaia. A igreja do Senhor é rica de tantos dons, de tantas pessoas que fazem tantas coisas, mas o Senhor procura uma igreja que está disposta a pagar preço de oração, que está disposta a gastar tempo de oração. E você vai entender uma coisa: a oração não é só quando você tem uma necessidade. A oração não é só para você agradecer a Deus porque você acordou, dormiu pelo pão de cada dia, pelo seu trabalho. É muito mais profundo. O Senhor procura intercessor. Sabe por quê? Ele é o maior exemplo de intercessão. A palavra do Senhor diz lá em Romanos 8, se não me falha a memória, versículo 37, que Ele é o nosso intercessor. Ele está sentado à direita do Pai. Ele intercede por mim e por você 24 horas. E Ele procura intercessor na terra, que Ele possa comunicar, que Ele possa dar a direção para que algo aconteça sobre a terra. Por isso os seminários de intercessão. Foi num dia muito especial, uma noite muito especial, lá em Belém do Pará, depois de uma ministração do Diante do Trono. Era mais ou menos por volta de quase 4 horas da manhã. Mamãe me tocou e eu acordei assustada. E o Espírito do Senhor disse assim para mim: eu quero falar com você. Eu me levantei, abri a porta, fui para o terraço. Passava o rio. E eu fiquei ali: sim, Senhor. Fala, Senhor. Pode falar. Que o Senhor quer compartilhar comigo. E aquela voz, não foi aqui no meu espírito, aquela voz disse assim para mim: levanta para mim intercessor no Brasil. O que está para vir sobre o Brasil é terrível, mas se a minha igreja clamar, eu os livrarei. Mas eu não entendi muito bem sobre intercessão. Aliás, nem se falava muito em intercessão. Círculo de oração, grupo de oração, mas intercessão não era tão comum assim. E nem eu entendi direito. Ele disse: levanta para mim seminários de intercessão e escola de intercessão. Eu parei e pensei, falei, mas escola de intercessão, como vai ser isso? Nós vamos reunir, ficar orando e ensinando o outro a orar? Senhor, como isso? E ele disse, ele mandou escrever o que ele ia me dizer. Eu voltei, peguei um caderninho, uma caneta, e ele começou a dizer para mim sobre intercessão. E a partir dali, depois de conversar com o nosso pastor, Márcio, ele nos autorizou. E naquele ano, nós fizemos o primeiro seminário. Eu nem era conhecida ainda em Belo Horizonte, nem lidava com intercessão, mas ele disse para mim que o primeiro seminário seria para que manifestasse a glória dele, que ele entendesse que era o chamado dele, que teria 1000 intercessores. Aí eu disse, Senhor, depois que tudo estava organizado, eu disse, Senhor, eu quero te dar o dízimo. Nós tivemos 1110 intercessores no primeiro ano, quando fizemos o primeiro seminário de intercessão. E desde então nós temos viajado para tantos lugares, no Brasil, fora do Brasil, levantando atalaias para o Senhor Jesus. Muitas pessoas pensam assim, eu acho tão lindo interceder, acho tão lindo intercessão, mas não é o meu chamado. Eu quero dizer para você, se você não tem chamado para ser um intercessor, você não pode exercer nenhum tipo de ministério. Mas por quê? Vou te explicar por quê. Se você é chamado de Deus para fazer algo, você tem um ministério, ele te deu uma função. Como que você, se você não buscar ele, como você vai entender o que ele tem para você? Só buscando. Interceder exatamente é interceder, buscar aquilo que você não sabe. Como que você pode levar um ministério, um ministro de louvor, ser um líder de crianças, de jovens, de adolescentes, fazer tantas coisas na casa do Senhor, se você não é intercessor, se você não busca o que ele tem para te revelar? Intercessão é isso, é buscar aquilo que está no coração dele para você, para você entender, compreender. Ele vai te direcionar. É como se eu fosse uma grande empresária e fosse dar emprego aqui para muita gente e de repente cada um com as funções que tem chegasse aqui e eu dissesse, todos estão empregados, segunda-feira, 8 horas, todos prontos para começar o trabalho. Pois bem, cada um é profissional, mas cada lugar que você chega tem uma direção, tem uma forma de trabalhar. Então você vai esperar o quê? As diretrizes, qual é a sala que você vai fazer exatamente, como é a conduta da empresa. Mas aí eu chego e digo, olha, podem trabalhar. E aí? Mas começar como? Não tem como funcionar. Se você tem um chamado, Deus te chamou para executar qualquer área na obra do Senhor, você precisa entender que você é um intercessor que vai interceder a Ele, vai buscar dele o que Ele tem para você, que maneira Ele quer que você direcione, como você vai fluir no louvor, como você vai fluir com as crianças, ou seja, em qualquer área que você vai executar. Você foi contratado pelo Senhor Jesus para caminhar sobre essa terra, fazendo a diferença e trazendo a glória do Senhor. Mas se você não intercede, por isso tem muitos fracos e doentes. Por isso quantos estão caídos? Quantos líderes hoje estão perdidos? porque não entendeu o chamado. Recebeu o chamado, mas não buscou o dono do chamado. E por isso tropeçou e caiu. Mas isso não é só para quem tem um cargo, para quem ocupa o exército. Você foi separado por Deus para morar no céu. Você tem que saber como Ele é, o que Ele tem para você continuar a sua vida. Por isso, nós estamos aqui, glória a Deus por você, e eu tenho certeza que domingo à noite, quando você sair por aquelas portas, algo sobrenatural te acompanhará, a tua visão será aberta, o seu entendimento, a sua compreensão, e com certeza o Espírito do Senhor vai contar com você, vai ensinar você, vai mostrar você, vai direcionar você, porque você vai entender o que Ele tem para você, e você fará a diferença por onde você passar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E exatamente, o seminário, através do Espírito Santo, vai trazer na sua vida esse entendimento. Eu digo que a intercessão é o combustível que move o veículo. O veículo é você, o combustível é o Espírito Santo. Se eu pegasse aqui, colocasse aqui nesse altar, dois carros, um Fusca velho, e colocasse do outro lado um carro última geração, um carro poderoso, lindo, maravilhoso, mas eu colocasse combustível no Fusca e não colocasse combustível nesse carro última geração, esse Fusca me leva em algum lugar, o carro continuaria parado. Ele tinha todo o poder, último modelo, automático, importado, mas ele não sai do lugar se ele não tiver combustível. Você é esse carro. Sem combustível, você não chega em lugar algum. E esse combustível só tem o trono do Senhor. Só Ele pode encher o tanque. Só Ele pode encher a sua vida. Só Ele pode fazer algo para você, para que você possa ser movido através do Espírito Santo. Todos nós sabemos e entendemos que o mundo jaz no maligno. A palavra do Senhor em 1 João 5,19 diz: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. O mundo jaz no maligno. Você já prestou atenção que nós hoje somos reféns dentro da nossa casa? É lá, cadeado, porta dupla, tantas coisas, e mesmo assim, quantos são abordados? São roubados? Você sai de casa, você chega na sua casa, quantos já tiveram suas portas arrombadas, os seus pertences que você comprou, que você com muito suor conseguiu, e quando você chega, você foi levado? Quantos na rua, dentro do seu carro, indo para o seu trabalho? Nós viramos refém neste mundo. O mundo jaz no maligno. Ele está tendo a liberdade de reinar e fazer a arruaça que ele tem feito. A violência aumentando. Pai contra filho, filho contra pai. Nação contra nação. Pare e vê o quadro que nós estamos vivendo. O mundo jaz no maligno. Mas eu e você somos lavados no sangue de Jesus Cristo para fazer diferença neste mundo. Mas se nós não tivermos entendimento, nós vamos nos misturar no mundo. E nós não podemos. Por isso precisa acontecer em nós uma mudança. Precisa acontecer em mim uma mudança de mente, porque a nossa tendência é ouvir a televisão, ouvir as coisas que estão acontecendo e dizer: oh, que absurdo, ah, Jesus, volta logo, ah, ninguém aguenta mais esse mundo, ah, cada vez tudo pior, ah, o governo tem que dar uma solução, as coisas têm que mudar, é problema do governo. Não, é problema da igreja do Senhor, que precisa se levantar e se posicionar para que o Espírito do Senhor, através de nós, possa transformar este mundo para o Senhor Jesus Cristo. precisamos acontecer em nós uma mudança de mente. Romanos 12, 2 diz para nós: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos com a renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se não houver uma transformação em mim, eu vou só lamentar. Eu vou só dizer: até quando? Meu Deus, está horrível. A violência está tomando conta. As pragas, as enfermidades, as mortes, os acidentes, cada vez pior. Nós precisamos acontecer em nós uma mudança de mente e saber que nós somos atalaia e nós podemos sim se levantar contra essas forças malignas. Nós podemos sim, mas para isso precisa acontecer em mim e em você uma mudança de mente, para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas para isso acontecer, a mudança de mente, eu preciso escolher para mim um estilo de vida. E a primeira pergunta nesta noite é: qual é o seu estilo de vida? Qual é o seu estilo de vida? Ah, meu estilo de vida, olha, eu não perco culto, eu sou dizimista, eu estou sempre na igreja, eu vou nas vigílias, tudo que tem, eu estou sempre na igreja. Qual é o seu estilo de vida? Eu preciso escolher para mim qual o estilo de vida que eu quero para mim. Eu nasci num lar evangélico, tive esse privilégio. Poucas pessoas têm esse privilégio. Mas glória a Deus que o Senhor te alcançou no meio do caminho e fez uma grande obra na sua vida. Mas eu tive esse privilégio de nascer no berço evangélico. Desde criança, dedicada ao Senhor. Sempre quis ser missionária. Todas as minhas redações dizia que eu queria ser uma missionária. Eu queria fazer algo para o Senhor. O meu sonho, com 7 anos, 8 anos, 9 anos, eu dizia que ia ser missionária. Eu morava em Minas nessa época. Eu queria ir para o Rio de Janeiro, para o Iber, seminário, porque eu queria fazer música. Meu sonho era ser maestra. Porque eu dizia, olha a minha cabeça de criança, a música atrai as pessoas. Eu quero sair pelo mundo levantando coral para adorar o Senhor, porque a música vai salvar as vidas. Eu cresci com esse pensamento. Mas no meio do caminho, mais ou menos nos meus 13 anos, eu fui cometida de uma enfermidade. Mas Deus nunca perdeu o controle de nada. Ele está no controle de todas as coisas. E todo aquele sonho, toda aquela visão que eu tinha, apesar de ter nascido numa igreja bem tradicional, não entendia do Espírito Santo, do poder de Deus, mas o Espírito Santo já cuidava de mim. Ele estava mexendo com o meu interior. E eu falava horas clamando a Deus. Eu buscava a presença de Deus sem muito entender o que era buscar a presença de Deus. Mas eu passava tempos orando. Eu amava cantar e orar na presença do Senhor de joelhos. E essa enfermidade, eu fui acometida de uma febre, como se fosse uma virose. Dessa virose, ela se complicou. E aí eu tive uma colite muito séria. E essa colite colou os meus olhos, me deu aderência. E em pouco tempo, em poucos dias, eu fui para o hospital. Eu comecei a definhar. Os meus órgãos todos secar dentro de mim. Eu tive uma fraqueza orgânica. Assim, de repente, anemia. Enfim, um quadro terrível. E os médicos chegaram para os meus pais e disseram: olha, a sua filha vai morrer. Ela precisa fazer uma cirurgia urgente. Nós precisamos tirar todos os seus órgãos, lavar, descolar e colocar novamente. Mas o estado dela físico não nos deixa fazer isso. Se ela continuar assim, ela vai morrer. Não sabia como agir. E eles disseram: o caso é grave. Ela tem 10% de chance de vida. Mas um dos médicos disse ao meu pai: por que o senhor não leva sua filha para São Paulo? Porque lá tem mais recursos, ela é tão jovem. Morrer tão logo assim. Quem sabe lá acontece alguma coisa diferente, eles vão conseguir um método para ajudar. E eu lembro dos meus pais chegando e dizendo: filha, você gostaria de ir para São Paulo, para a casa dos seus tios? Deus estava nesse negócio. E eu tinha ouvido a conversa do médico. Eu disse: eu vou morrer, para mim tanto faz. Ou ficar aqui, ou ir para São Paulo, que vocês fizerem. Assim será. E eles decidiram me levar para São Paulo. 2 anos e meio, quase 3 anos, eu passei ali sofrendo. Eu tive 3 comas. No terceiro coma, a minha família se reuniu para o meu enterro. Os meus órgãos pararam. Parou o funcionamento. Eles disseram que só o meu coração batia lentamente. Minha família se reuniu. Hoje, quando eu vou em Santo André, São Paulo, eu sei aonde vai ser enterrada. Mas, quando eu não consegui fazer a cirurgia, eu tive várias pneumonias. Eu ficava 10 dias em casa, 15 no hospital. Eu era um esqueleto humano. Mas Deus nunca tirou os seus olhos da minha vida. É por isso que eu estou aqui. E naquela madrugada, onde eles esperavam a notícia que apagou de uma vez, e é como se eu estivesse sonhando, dormindo, estava sonhando, para mim era um sonho. Uma grande mão entrou naquele lugar, colocou a mão por trás das minhas costas, como se eu estivesse sonhando. E ele disse: eu sou a vida, eu te dou vida. E aquela mesma mão me tocou aqui e disse: eu te dou vida, eu venci a morte, eu sou a vida, eu te dou vida. Levanta e anda. E eu acordei como se eu estivesse sonhando, dormindo. E eu comecei a pedir água. Eu sei disso. Eu sei do sonho. Mas eles contam que eu me bati demais. Eu queria água. Eu estava com fome. Eu queria alguma coisa. 3 dias depois, eu já estava de pé, caminhando para a glória do Senhor. O Senhor me levantou. O médico não tocou em mim. E depois de 3 meses de exames, os médicos chamaram a minha família e disse: olha, não sabemos o que aconteceu, mas ela nunca vai poder gerar filhos. Isso eu já estava com quase 18 anos. Mas não tem problema, tem tantas crianças que precisam ser adotadas. Mas o Deus que me chamou, que antes de ser formada no ventre da minha mãe, sonhava comigo, tinha um plano comigo. Ele tinha um plano perfeito para a minha vida. Ele me deu vida, ele faz a obra completa. E eu vida para mim. Talvez você tenha um testemunho maravilhoso, mas qual é o seu estilo de vida? O que você tem feito com a obra linda que Deus realizou na sua vida? Eu escolhi um estilo de vida: servir ao Senhor. Eu fiz uma aliança com o Senhor. Eu não tenho aliança com o homem, minha aliança é com o Senhor Jesus Cristo. E eu posso olhar para vocês e ver a glória de Deus, sabe por quê? Depois de algum tempo, mais ou menos 1 ano, que ele transformou, me encheu, me batizou com o Espírito Santo, fez uma grande obra na minha vida. E uma noite eu fui arrebatada. E nesse arrebatamento ele me mostrava grupos grandes que subiam de vista, grupos menores, grupos maiores. Ele disse assim: posso contar para você, porque eu quero te usar para restaurar a minha noiva. É por isso que eu estou aqui nessa noite. E é por isso que você está aqui, porque você é a noiva de Cristo. E ele quer fazer algo. Ele quer fazer algo. Mas eu escolhi um estilo de vida, um estilo de fidelidade, de amor, de aliança com o Senhor. Esse mundo não tem nada que presta para mim, mas eu amo o meu Senhor. Para você ter uma ideia, eu não tenho contra nada disso. Não tem problema nenhum, mas nem no cinema eu vou. Porque o tempo que eu vou perder, 2 horas no cinema, 1 hora para chegar, 2 horas para assistir o filme, mais outra para voltar, eu vou para o hospital levantar pessoas que estão doentes, eu vou para a rua pregar a palavra do Senhor, eu vou dobrar o meu joelho e clamar a Deus, porque eu sei o que Ele fez por mim, eu sei o preço que Ele pagou para hoje eu estar aqui, para que você esteja aqui. Estilo de vida, separação, vida no altar, compromisso com o Senhor. O mundo fica de lado e você traz a glória de Deus para a sua vida. Eu sei que aqui tem muitos jovens e Deus quer falar com você. E nesta noite o Espírito do Senhor que passeia neste lugar, Ele vai curar essa fraqueza do teu corpo, essa fraqueza da tua alma, que não te deixa caminhar firme com o Senhor. Você está em 2 caminhos, mas nesta noite o Espírito Santo que te comprou com preço de sangue, Ele vai te alinhar. Você será alinhado para quando você sair dessa terra, você ver a glória de Deus, porque em 2 caminhos jamais veremos a glória de Deus. Eu não sei quanto tempo você serve ao Senhor. Eu não sei quantos ministérios você já passou, mas eu sei de uma coisa: eu sou o Senhor. Aleluia. Igreja não transforma, igreja não salva, igreja não muda a sua história, porque você é a igreja. Você é a igreja. E Ele não vem buscar um ministério, Ele vem buscar uma igreja redimida, lavada e remida no sangue de Jesus. Para isso nós precisamos ter compromisso com Ele. Pois bem, primeiro que Ele compartilhou o meu coração foi sobre o quebrantamento. E eu quero compartilhar isso com você nesta noite. Você está no seminário, porque o Espírito Santo quer te ensinar, porque Ele quer te dar um diploma de mais que vencedor, domingo à noite. Pegar, você vai levantar esse diploma, que vai estar escrito na palma da tua mão, e as trevas vão ter que recuar. As trevas vão ter que recuar, porque você vai levantar a mão, escrito: sou vencedora em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Você quer receber algo do Senhor? Você quer ouvir do Senhor? Amém. Então levante a sua mão direita. Diga: fala, Senhor. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Porque eu vou ouvir. Oleiro Jesus, trabalha na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. O que o quebrantamento promove em nossa vida? Muitas vezes nós pensamos, falamos em quebrantamento, mas existe algo antes de você entrar no quebrantamento. Você precisa passar pela porta, pela graça do arrependimento. Se você não se arrepender, não colocar a sua vida no altar, você não pode ter um coração quebrantado. Mas quando nós falamos sobre isso, se eu fizer uma pergunta: quantos aqui já aceitaram Jesus? Todos vão levantar a mão, por isso você está aqui. Todos já aceitaram Jesus. Mas quantos aqui passaram? passaram pelo verdadeiro arrependimento. É diferente. É diferente. Quando nós lembramos o que Jesus fez na cruz do Calvário, quando nós lembramos que Ele veio ao mundo com um propósito, e Ele foi fiel, e Ele chegou à morte de cruz para nos mostrar e para hoje eu e você ter acesso à palavra de vitória, à verdade. E quando no terceiro dia que Ele ressuscitou, com Ele ressuscitou a nossa vitória. E nós precisamos entender isso no Espírito. Porque muitas vezes, aliás, o Espírito do Senhor que vê o oculto e escondido, revela que muitos aqui ainda não estão bem firmes ainda. Outros já caíram e levantaram, já caíram e levantaram. Mas ei, eu quero te dizer, foi a última queda que você teve, talvez hoje. Mas a partir de hoje, com o arrependimento que será gerado no seu coração, você terá um coração firme em Cristo Jesus. E o arrependimento, quando vem dentro do nosso coração, Jesus morreu. No terceiro dia Ele ressuscitou. E com Ele ressuscitou a minha vitória, a tua vitória. E um dia você não conhecia Jesus, você não sabia nada. Alguém falou de Jesus para você e você entregou a sua vida para Ele. Mas muitas vezes se eu parasse aqui, começasse a andar e perguntasse para muitos aqui, como foi que você aceitou Jesus? Por que você aceitou Jesus? Por que você aceitou Jesus? Olha, eu não tenho medo de errar. 90% diria sim, eu aceitei Jesus porque meus pais estavam passando por uma situação difícil e alguém falou de Jesus. Eu aceitei Jesus e a minha família aceitou Jesus. Eu aceitei Jesus porque, olha, eu estava na miséria e aí alguém me apresentou Jesus e eu entreguei minha vida para Ele e Ele mudou a minha história. Eu aceitei Jesus porque eu estava quase morrendo e aí Ele curou e eu entreguei minha vida para Jesus. Dificilmente eu vou vir. Eu aceitei Jesus porque eu reconheci o que Ele fez por mim na cruz do Calvário. É por isso que entreguei minha vida para Jesus. Não é porque eu vivi uma vida difícil, não é porque eu tinha problema, não é porque meus pais estavam para separar. Eu entreguei minha vida para Jesus porque eu reconheci o que Ele fez na cruz do Calvário. E quantas vezes nós ouvimos: Jesus salva, Jesus cura, Jesus transforma. Por que que hoje tem tantos caídos, desanimados? Porque quando você aceitou Jesus, foi dito para você: vem para Jesus porque Ele faz tudo novo. E Ele faz mesmo. Só que aí você entra numa situação, mas esqueceram de te dizer que no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E de repente você entra numa situação, aí você pergunta: mas cadê o Jesus que eu aceitei, que fez milagre na minha vida lá atrás? Por que eu estou vivendo essa vida? E aí Satanás começa a bater na porta e dizer: cadê o teu Deus? Cadê o teu Deus? Você deixou tudo por esse Jesus? E aí, cadê Ele? O que que Ele tem feito por você? Olha como está a sua vida, olha o seu estado. E você perde o chão, perde o controle, porque você aceitou um Jesus que faz milagre. Mas eu quero te apresentar um Jesus que veio para te transformar. Indiferente do que você venha passar, indiferente do que venha acontecer com você, estamos nesse mundo, o sol brilha para o bom, brilha para o ruim, a chuva vem para qualquer um, mas eu estou firmado na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Eu sempre digo algo: se eu tivesse 1000 vidas, eu daria as 1000 para o Senhor, não ficaria com nenhuma para mim, porque o que Ele fez por mim. E outra, tudo que Ele faz por nós. Ele morreu, ressuscitou. Ele foi. Ele disse: olha, eu vou para o Pai, mas, e eu vou preparar um lugar para vocês, e eu vou voltar para buscar vocês. E Ele disse mais: mas para que vocês não fiquem sentindo sozinhos, eu vou deixar o Consolador, o Espírito Santo, que vai morar, habitar em você, e todo o tempo Ele vai estar com você. Ele disse: mas para vocês sentirem mais seguro ainda, eu vou dar ódio aos meus anjos ao teu respeito, todas as vezes que você para mim que Ele promove, as curas que Ele fez em mim, isso para mim é o suficiente. Ele não precisava fazer nada, só tudo isso, de estar preparando um lugar, e logo todos aqueles que crerem na palavra e viver uma vida transformada vai reinar eternamente com o Senhor Jesus. Basta! Mas quando nós não entendemos o verdadeiro arrependimento, nós sentimos vontade de experimentar o mundo. O diabo prepara os seus pratos e nós acabamos dando um jeitinho e entendemos que Jesus é perdoador. Eu caio, levanto, eu caio, levanto. Ele está sempre perdoando. Ele é perdoador. Mas Ele voltará com justiça. E ai, ai, ai daquele que não tiver uma vida no altar do Senhor. O arrependimento é quando você entende o que Ele fez na cruz do Calvário e você está no caminho que você está andando. O arrependimento é quando você descobre que você está indo na direção errada, que não é esse endereço que você precisa, que é nesse lugar que você quer chegar, e você diz: o que eu tenho que fazer? Não adianta, se eu continuar nessa direção, eu nunca vou chegar no meu lugar de destino. Primeiro, eu tenho que parar. Eu tenho que entender que caminho que eu estou seguindo, para onde eu estou indo, o que eu estou fazendo, para eu voltar ao lugar certo. Eu tenho que parar. Eu tenho que pesquisar, eu tenho que olhar, eu tenho que me informar qual é o caminho certo. E aí eu tenho que retornar e tomar a direção certa para eu chegar no lugar de destino. O arrependimento é isso. É voltar. Todo o caminho que você trilhou, todo o caminho que você já... Você tem que voltar. Ele não quer que você volte, né? Mas você vai voltar. Você vai pegar a direção certa nesta noite. E você tem que voltar. E o arrependimento gera isso em nós. O arrependimento te traz de volta para o lugar que o Senhor separou para você, que é o centro da vontade do Senhor. Ele te coloca de uma forma diferente. Você começa a produzir diferente. E tudo aquilo que você carregava na direção errada que você estava, você de repente, você para, você se entrega, você volta. Só que toda a bagagem do passado tem que ficar para trás. Você não pode. Os seus olhos têm que ser transformados. Os seus ouvidos têm que ser selados. O desejo da tua carne tem que cair por terra. A vontade tem que cair por terra. Para que o nome do Senhor seja exaltado. Para que a glória do Senhor venha. O arrependimento vem em você porque você reconhece que Jesus é o Senhor da sua vida e você valoriza. Pois bem, quando você recebe, quando você entrega, quando você se posiciona dessa maneira, você pode dizer, como está escrito em Mateus 7,14: porque estreita é a porta. Vamos ler juntos? Vamos praticar a palavra de Deus? Porque estreita é a os loucos. Quem são esses loucos? A gente pensa que é aquele louco que está batendo a cabeça. Os loucos são aqueles que ainda não achou a verdade, não encontrou a verdade. Mas esses loucos que estão perdidos têm o privilégio também de encontrar a verdade. Olha o que diz em João 14:6. Vamos ler? Disse-lhe: ninguém vai ao Pai senão ao Senhor. Mas isso só quem coloca esse arrependimento dentro de si próprio pode alcançar isso. Olha o que está escrito: o verdadeiro arrependimento destrói as forças do maligno e se manifesta através de uma mudança de mente e de comportamento. Vamos dizer ali? O verdadeiro arrependimento verdadeiro arrependimento. Por que que você tem vivido debaixo dessa opressão? Por que que você tem caminhado em caminhos contrários? E aí você diz, eu tenho lutado, eu tenho tentado vencer, mas eu não estou conseguindo. Eu tenho tentado vencer a pornografia, mas eu não consigo. Falta o verdadeiro arrependimento. Ah, eu não consigo vencer a masturbação. Falta o arrependimento. Eu não consigo deixar de tomar de vez em quando uma cervejinha. Falta o arrependimento. Ah, eu não consigo deixar. Eu paro um mês, dois meses, três meses, fico até 100 meses sem fumar um baseado. Mas quando eu vejo, eu caio de novo. Quando eu vejo, eu já estou lá de novo. Falta o verdadeiro arrependimento. Falta o reconhecimento do que Jesus fez na cruz do Calvário. A Bíblia diz que eu e você somos templo do Espírito Santo, onde Deus habita. Aonde você ouviu dizer que alguma vez Deus caiu, Deus tropeçou? Se você é templo do Espírito Santo, Ele habita em você. Você não se lembra do passado, você não se lembra das misérias que Satanás te ofereceu. Então Deus não habita em você. Para que sejam apagados os vossos pecados. Não basta arrepender, precisa converter. Bate assim no seu peito, ó. Diga, não basta arrepender. Não basta arrepender. Tem que me converter. Converter do que? Dos nossos maus caminhos. Nós vimos de naturezas ruins. Nós somos gerados pelo pecado, diz a palavra do Senhor. Então eu me arrependo, mas eu preciso me converter. Nesta noite, em nome de Jesus, o Espírito Santo que está aqui. Ele diz que muitos precisam se converter. Aceitou o Senhor, mas ainda não se converteu. Mas o oleiro Jesus está aqui para fazer essa obra linda. Porque ele quer levantar você como intercessora. Mas para isso você precisa passar por esse processo. E esse processo dói. A renúncia dói. Mas é esse processo que vai nos levar para o céu. Precisamos nos converter totalmente ao Senhor nessa noite. Pois bem, quando nós entendemos isso, nós começamos a buscar o quebrantamento. O quebrantamento, eu digo que é a chave que move o seu interior, que abre as portas, abre o seu entendimento, faz você compreender o que o Espírito do Senhor quer compartilhar conosco. O quebrantamento tem esse poder de uma transformação genuína. Mateus 6,33. Vamos ler juntos? Que Deus falou, é a vontade de Deus, que Ele direcionou, quando Ele não disse nada, quando Ele não direcionou. no seu culto, tem buscado o Senhor. Quanto tempo você tem parado para buscar o Senhor? Você tem lido a palavra do Senhor? Você, jovem, hoje, infelizmente, felizmente, que é uma bênção para nós, nós somos dominados pela tecnologia. Se a gente não se dá conta, não acordar, a gente passa horas e horas e horas e horas e horas e horas na internet, na rede social. Como é que eu posso ser cheio de Deus? Pessoas que ouvem louvor o dia inteiro. Dia inteiro. Ele só não adora, mas ele ouve o dia inteiro. Como assim, pastor? Como assim? Como assim? Você está ali, o louvor está tocando, está lá Cassiânia, adorando o Senhor, Ana Paula, Mariana. Pessoas que ligam o rádio em casa, toco o dia inteiro, quebra pau o dia inteiro, briga e faz, acontece. Para, minha filha, você só está gastando luz, você vai gastar dinheiro, pagar conta, você nem sabe o que está tocando na sua casa. Vou ligar aqui para repreender os fluidos maus. Quem pode repreender o fluido mau é você, com autoridade espiritual dentro da sua casa. Sua presença tem poder de trazer. quanto fica a nossa falta. Nós não percebemos que perdemos. Não percebemos que estamos perdidos. Mas nesta noite, ninguém vai sair daqui perdido. Todos são achados por Deus. Todos são achados por Deus. E todos vão procurar o caminho do quebrantamento. Aleluia. Você acabou de dizer, clama a mim. Vamos dizer, clama a mim e responder-te-ei. Quais são as áreas da sua vida que você tem passado dificuldade, hein? É no seu temperamento? É naquelas heranças que você herdou, herdou familiar? Tem pessoas aqui que tem mania. Você começou de criança a pegar coisas dos outros, e você faz isso até hoje, que o Espírito do Senhor está revelando. Clama ao Senhor que Ele vai te libertar. Clama a Ele, Ele vai te libertar. Ele tem poder para tudo. Ele pode tudo. Tudo o que você precisa, Ele pode fazer. Mas você precisa clamar. Levanta sua mão direita. Diga, eu vou clamar. Levando-nos a reconhecer nossas limitações, nossos pecados e a necessidade que temos de Deus para realizar todas as coisas. Tem alguém aqui nesta noite que tem necessidade de Deus? Amém. Tem alguém aqui nesta noite que tem necessidade de Deus? Amém. Tem alguém aí em cima da galeria que tem necessidade de Deus? Amém. presença do Senhor. O quebrantamento me leva e te leva a reconhecer o senhorio de Cristo. Quem é o teu Senhor? Quem é o teu Senhor? Depois de uma longa noite, madrugadas de oração, perguntando ao Senhor, meu Deus, como é que o crente se desvia? Por que que o crente cai? Como assim? Você experimenta do poder de Deus, do amor de Deus, da graça do Senhor, e de repente, eu vou dar um tempo. Eu vou dar um tempo, ser crente não precisa ir na igreja todo dia. Jesus está em qualquer lugar, está na minha. Eu vou dar um tempo. Só que ele diz na palavra dele: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E eu comecei a buscar o Senhor. Senhor, eu te prometo, se o Senhor trazer esse entendimento para mim, eu vou, aonde eu for, eu vou falar sobre isso. Por que que o crente cai? Desanima, fica batido. Perde a esperança, perde a fé. Deixa ser levado. E uma madrugada, nós estávamos preparando para um seminário. Eu estava orando ao Senhor. E ele disse: filha, sabe por que o crente cai? Porque todos me aceitaram como Salvador, mas a minoria me aceitou como Senhor. Aí eu falei: nossa, mas que coisa confusa. Salvador e Senhor é a mesma coisa. Ele disse: não, filha. Eu entrego a minha vida para o Senhor. Você entregou a sua vida para o Senhor. É o momento que pode acontecer um divisor de águas na sua vida a partir de hoje. Você entregou a sua vida para o Senhor. Ele permitiu ele entrar na sua vida, ele ser o seu Salvador. Mas o que é ser Senhor? Ser Senhor é ser escravo. Você precisa ser escravo do Senhor Jesus Cristo. Porque ser escravo do Senhor Jesus Cristo é viver a verdadeira liberdade. Porque o dia de amanhã pertence ao Senhor. Mas a gente aceita Jesus, entrega para ele, passa pelo curso de batismo, tudo bonitinho, direitinho, e depois a gente fala: até o céu, a vida é minha, eu comando a minha vida. Se nós formos lembrar dos escravos do passado, graças a Deus que isso acabou, mas tem muita gente escrava por Satanás, é muito pior. Mas os escravos, quando eles ficavam sempre de prontidão para ouvir o comando do seu Senhor, porque quando eles eram convocados, eles iam correndo, porque se eles não chegassem rápido, não cumprissem aquilo que era mandado, eles sofriam, quantos morreram, ficavam amarrados, açoitados. Então eles estavam sempre prontos a obedecer o Senhor. Pois bem, nós somos do Senhor Jesus Cristo, precisamos ser. Eu não posso tomar atitude, eu não posso direcionar minha vida, eu não posso fazer as coisas do jeito que eu quero. Eu preciso perguntar ao Senhor Jesus o que Ele quer de mim, o que Ele tem para mim, como eu devo agir, para onde eu devo ir, como eu devo ser condicionado. Eu preciso do Senhor. Amém. Mas sabe o que nós fazemos, infelizmente? Levantamos de manhã, oramos, olha as nossas orações. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor me deu uma boa noite. Obrigado porque eu já estou indo trabalhar. Senhor, guarda minha casa. Senhor, abençoa meu filho. Senhor, abençoa meu emprego. Senhor, me troca de emprego. Eu não aguento mais estar naquele lugar. Senhor, eu preciso ganhar mais. Senhor, eu preciso de saúde. Senhor, eu preciso. Senhor, eu necessito. Senhor, faz isso. Senhor, agora assina aí, Jesus, que eu já dei toda a receita. Trocou os papéis. A oração do cristão, daquele que é, que tem ele como Senhor. Senhor, eu agradeço por tudo. Senhor, o que tu queres de mim nesse dia? Senhor, tu conheces o meu deitar, o meu levantar, o meu assentar. Para para onde irei eu, só tu tens palavras de vida eterna. O que tu tens para mim, Senhor? Eu quero a tua vontade. Senhor, eu tenho essa necessidade. Eu tenho essa necessidade. Eu tenho essa necessidade. Eu tenho aquela outra necessidade. Mas o que o Senhor tem para mim? O que é melhor para mim? Mas isso é só quem tem a mão do Senhor. E muitos aqui têm Ele como Salvador. Sabe por que tantas coisas te acontecem e você fica perdido dentro dessas situações? Porque você ainda não entendeu isso, não teve esse entendimento que você precisa dizer: eu quero que tu sejas o meu Senhor, eu quero ser a sua escrava, eu quero ser o seu escravo, porque eu vou viver a verdadeira liberdade. Nós estamos aqui dentro. Quando nós entramos aqui, não estava chovendo. Nós não sabemos se está chovendo, se o que está acontecendo lá fora. Mas Ele sabe. Ele sabe o dia de amanhã. E quando nós permitimos Ele ser o nosso Senhor, Ele te conduz direitinho. Todos os dias Ele dá uma causante ao seu favor, a seu respeito, porque Ele tem um compromisso com você. E você está sempre pronto para ouvir após os comandos do Espírito Santo. E Ele te vela, te leva ao lugar seguro todos os dias. Feche os teus olhos por um minuto. Olhe para dentro de você. Será que Ele tem sido o seu Salvador apenas? Por isso você não consegue vencer essas guerras. Por isso que cada vez fica mais difícil para você. Será que Ele tem sido só o seu Salvador? Mas é uma noite de conserto. O oleiro Jesus está aqui. Ele pode te tocar. Ele pode fazer algo na sua vida. Se você reconhece isso, daqui a pouco eu quero orar com você. E você vai dizer: Senhor, me perdoa, porque o Senhor foi o meu Salvador. Eu pensava que tu eras o meu Senhor, mas hoje eu entendi que eu preciso entregar o comando na tua mão. Em nome do Senhor Jesus, pode abrir os teus olhos. E sabe por que você pode confiar nele dessa maneira? Olha o que diz João 15:16 para nós. Vamos ler? Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos enviei para que tragais deste fruto, que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome bendito ao Pai, ele o povo conceda. Aleluia. Você pode dar glória a Deus por isso? Você a mim, eu te escolhi. Eu te escolhi, eu te nomeei. Sabe o que é nomear? Eu te escolhi e nomeei. E disse: eu estou indo para o Pai, mas vou deixar você no meu lugar. Porque quando ele estava na terra, ele era como homem, era como nós, era como você. Ele te deixou para que você vá e dê frutos. E tudo que você pedir para ele, ele vai te dar, porque ele te escolheu. Por isso ele quer ser o teu Senhor, por isso ele quer comandar a sua vida. Mas para você alcançar esse quebrantamento na sua vida, e esse conhecimento, esse reconhecimento, você precisa fazer o que o salmista fez. Salmo 51:10, vamos ler? Glória a Deus. Crie em mim, ó Deus, porque eu não tenho esse coração, o coração quebrantado. Você prostrar diante do Senhor vai fazer com que Ele crie em você um coração segundo a vontade dEle. Coisas diferentes vão acontecer na sua vida. Você vai viver diferente. Olha o que diz o Salmo 139:23-24. Sonda-me, ó Deus, e analise o meu coração. Examina-me a minha família e minhas inquietações. E desce em mim ao caminho mau, e me revele o caminho eterno. Vê se é meu algum caminho mau. Imagina, se eu chamar aqui três pessoas aqui, tem algum caminho mau em você? Não. Eu não sou capaz de ver se há um mau caminho. Eu não tenho essa capacidade. Mas quando eu dobro meu joelho, quando eu me prostro com a quebrantamento que gera isso. É o quebrantamento que transforma. Nós não adianta nada. Não é basta isso, você levantar as mãos e adorar, e cantar, e dobrar o joelho e orar. Você precisa chamar por Ele. Sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor. Vê, Senhor, vê se tem alguma coisa em mim que não te agrada. Vê, Senhor. Será que tudo em mim tem te agradado, Senhor? Eu quero te agradar. Eu quero te agradar. Olha o que diz o Salmo 19, 14. Sejam, vamos ler? Sejam agradáveis as palavras da minha boca, e a meditação do meu coração, perante a tua face, Senhor, rocha minha, aleluia. As palavras que têm saído da sua boca têm agradado ao Senhor? Responda para você mesmo. Saído que você tem falado tem agradado ao Senhor? Pois bem, o quebrantamento revela as áreas em nosso coração que não agrada a Deus. Olha o que diz o Salmo 51:17. Vamos declarar? Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado, ao coração quebrantado, não desagrada a Deus. Qual é o coração que ele não despreza? O quebrantado e o contrito, esse coração, ele não despreza. Ele não despreza. 2 Crônicas 7:14, o que que diz para nós? Nós usamos esse texto tanto para fazer atos proféticos, para ir para as ruas. Vamos ler juntos? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, todo o coração. Há muitas pessoas que têm vivido dias terríveis. Há muitas pessoas que vivem dentro de provas e provas e provas e provas. Mas o oleiro Jesus, ele veio para te quebrar e fazer de novo. Te fazer e te fazer um vaso de honra. Mas a palavra diz que Satanás vem para matar. Mas Jesus veio. Pois é. Eu quero te dar um alerta nesta hora. Se você não entende o caminho do quebrantamento, se você não permite Ele ser o seu Senhor, se você não tem uma vida de busca, de quebrantamento, de humilhar diante do Senhor, você está pensando que tudo que tem acontecido com você ao longo dos anos, que é prova. Deus está te provando. Porque, né, para você ir para o céu não é prova não, querida. Não é prova não, querido. Eu estou aqui para desmascarar essa mentira de Satanás. Você tem sido quebrado pelo oleiro Satanás, que vem para matar, roubar e destruir a sua vida. Jesus, quando ele entra numa vida do homem e da mulher que tem um coração quebrantado, ele transforma, ele traz novidade de vida. Você passa pela prova e você alcança. abençoar. É te abençoar. Será que você não está sendo quebrado pelo oleiro Satanás? Que está te martelando, destruindo, destruindo a sua vida, destruindo as suas emoções, tirando a graça, a alegria de viver. Quantos deprimidos dentro da igreja? Quantos opressos? Amanhã nós vamos estar falando sobre isso. Deus tem uma grande libertação para fazer para a igreja, amor. Mas para isso nós precisamos entender o quebrantamento. Quais são as áreas da sua vida que precisa ser quebrantada? Aonde? Aonde você quer chegar? Qual lugar que você quer chegar? O oleiro Jesus está aqui. Aleluia. O oleiro Jesus está aqui. Feche os seus olhos. O oleiro Jesus está aqui. E ele vai passar aí no teu meio. Aonde você está? E a primeira pergunta para nós nessa noite: ele tem sido o seu Salvador e Senhor? Ele tem sido o seu Salvador e Senhor? Ou ele tem sido só o seu Salvador? Ele está passando por aqui. Ele está passando por aqui. Ele está passando aí na galeria. Ele está passando por aqui. Como tem sido a sua vida? Será que o oleiro Satanás tem quebrado a sua vida, tentado destruir você, destruir a sua família, destruir a sua vida, destruir tudo de bom que tem em você? Será? Mas o oleiro Jesus está aqui. Ele diz: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Ele não lança fora. Ele acolhe aqueles que se entregam a ele. Ele entrega. Quanto tempo faz que você não sente a presença de Deus livremente? Lá na sua casa, indo para o trabalho, fazendo os seus afazeres do dia a dia. Quanto tempo faz? Ele quer te tocar nesta noite. Ele não quer dividir você com ninguém mais. Você é propriedade do Senhor Jesus Cristo. Você é propriedade do Senhor Jesus Cristo. Ele te escolheu. Ele te escolheu. Ele te escolheu. A presença de Deus está caminhando aqui no nosso meio. É visível, é claro para mim. A presença de Deus está aqui. Ele quer te dar um coração quebrantado e contrito, mas é uma escolha que você precisa fazer. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Ele quer endireitar os teus caminhos, Ele quer te levar a um lugar seguro, Ele quer te mostrar quem Ele é, o que Ele pode verdadeiramente fazer. Essa vida que você tem levado, não, Deus não preparou para você. Ele tem algo novo para você. Ele tem algo novo para você. Ele tem algo novo para você. Ele tem algo novo para você. Deixa o Espírito Santo te envolver. O diabo vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus vem para te dar vida e vida com abundância. Ele tem uma vida nova para você. Ele quer te fazer um homem ou mulher valente na presença do Senhor. Aquilo que te oprimiu até hoje, a partir de hoje Ele fará uma grande obra na sua vida. Quantos aqui nessa noite reconhecem que você tem permitido Ele ser o seu Salvador? Porque para você Ele estava sendo o seu Senhor, mas nessa noite você entende através do Espírito Santo e você não quer Ele apenas como Salvador, mas você quer Ele como Senhor, que vai comandar. convidar você que quer orar agora, dizendo: eu me arrependo, Senhor, e eu te convido para ser o meu Senhor, o dono da minha vida, que vai me comandar. Só você vai ficar de pé nesta hora, porque eu quero orar por você. E a primeira oração que nós vamos fazer, você diz: eu reconheço, Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu Senhor. Oh, Deus. Eu fiz tudo da minha maneira. Da minha maneira. vê que você não tem tido um coração quebrantado e contrito? Você consegue enxergar isso? Que você não tem buscado o suficiente? Que você não tem lido a palavra como deve? O Senhor preparou esse tempo aqui para nós. Ele quer fazer algo na sua vida. A partir de agora, o reconhecimento vai te levar a isso. Senhor, eu reconheço, Pai, que eu preciso começar, eu preciso zerar e começar de novo. Quantos aqui como consegue dizer isso para o Senhor? Senhor, levanta minha mão dizendo, eu preciso zerar e começar de novo. Aleluia. Olha essas mãos levantadas, Senhor, é para ti, Senhor. É para o Senhor. É para o Senhor. É para o Senhor. É para o Senhor. É para o Senhor. É para o Senhor. Zera, Espírito Santo. Zera, zera, zera. Comece uma obra nova nessas vidas agora, Pai. Para o Senhor, Espírito Santo, muitos aqui, Senhor, posso dizer que 80% das pessoas que estão aqui, Pai, tem sido quebrado pelas mãos de Satanás em várias áreas, mas essa noite essas mãos levantadas estão declarando que a partir de hoje vai buscar a tua presença, Senhor, e nós queremos nesta hora ser quebrados pela quebrar. uma libertação. E amanhã à tarde, a obra de Deus é completa, porque Ele quer te fazer um intercessor valente. Amanhã à tarde, você vai entender e compreender tantas coisas que você não entendeu até hoje. Por quê? Essas áreas que você precisa de uma libertação. O Espírito Santo já vai estar trabalhando. Esses anjos que vão sair daqui com você, esses sete varão de fogo, já vai te mostrar muitas coisas. E amanhã à tarde, o céu vai rasgar desse lugar. Oh, e você será liberta. Você será liberto de toda a oração das trevas. Porque você é escolhido de Deus. É a igreja que voltou ao Senhor. Dá um brado de vitória. Jesus, amém?